CBN Fox Esportes. Hoje, com Guilherme Wojtkowski. 10:03. Muito bom dia a você que está chegando agora aqui à sintonia da CBN Central Brasileira de Notícias. Hoje é sábado, 14 de março de 2015. Eu sou Guilherme Wojtkowski e estes são os destaques do programa CBN Foz Esportes de hoje. Foz do Iguaçu Futebol Clube enfrenta o Prudentópolis no estádio do ABC neste domingo em busca da classificação antecipada para as quartas de final do Paranaense. Na Copa do Brasil de Futebol Feminino, amanhã tem Foz Cataratas no estádio Pedro Basso, de olho em carimbar o passe para a semifinal da competição. O time de vôlei masculino de Foz do Iguaçu recebe o Brasília pela Superliga B neste sábado no ginásio do Morumbi. Foz Cataratas Futsal prepara time para estreia no dia 21 no Campeonato Paranaense. Time de futebol americano de Foz embarca para Maringá para a segunda partida no estadual. Estes e outros destaques a partir de agora no programa CBN Foz Esportes, que está começando. E começamos o programa de hoje falando, claro, do Foz do Iguaçu Futebol Clube, que conseguiu uma proeza neste campeonato, né? Venceu os três times grandes de Curitiba, né? O chamado Trio de Ferro aqui do estado do Paraná. Venceu a primeira equipe do Curitiba na quarta rodada, 2-0 no estádio do ABC. Depois foi à Arena da Baixada em Curitiba e aprontou contra o Atlético na estreia do time principal do Furacão, vencendo por 1-0. E agora, na quarta-feira, nesta semana, venceu por 1-0 também a equipe do Paraná Clube. Um gol marcado pelo zagueiro Leandro Silva aos 11 minutos do primeiro tempo, lá na Vila Capanema, em Curitiba. Portanto, os três integrantes do chamado Trio de Ferro foram derrotados pelo Foz do Iguaçu Futebol Clube, que com estas vitórias, e é até interessante falar desse assunto, o Foz está com 13 pontos no Campeonato Paranaense. É atualmente o sexto colocado. E detalhe, desses 13 pontos, 9 foram conquistados contra os chamados times grandes aqui do Paraná. Apenas 4 pontos em 5 jogos. 4 pontos em 5 jogos contra os chamados times pequenos. Ou seja, o retrospecto do Foz aí está bem melhor contra os times de Curitiba, né? Exceto o J. Malucelli, que acabou vencendo o Foz, do que contra os demais times aqui do interior do estado. Este domingo, às 4 da tarde, no estádio da ABC, o Foz recebe o Prudentópolis, que é atualmente o vice-lanterna da competição, com apenas 2 pontos ganhos. Empatou 2 vezes e não ganhou nenhuma partida até agora no campeonato. Para essa partida contra o Prudentópolis, o Foz terá o desfalque do goleiro Edson Bastos, que recebeu o terceiro cartão amarelo, está suspenso, não poderá jogar nesta partida. E quem atuará na meta do Foz nesta partida é o goleiro reserva, já devidamente preparado para este jogo aí, que, enfim, espera-se tenha um público positivo no estádio do ABC, embora ontem no Facebook o Arif Osman, o técnico presidente do Foz, estava reclamando aí de que apenas 18 ingressos tinham sido vendidos de maneira antecipada para este jogo. Lembrando que os ingressos estão à venda por R$ 23,00 arquibancadas, R$ 33,00 as cadeiras. Esses são os valores antecipados e podem ser adquiridos. Você que está nos ouvindo agora pode ir aos estacionamentos Bismilali, na região da Vila Portes, ao Cine Cataratas, no Shopping JL, também outros pontos de venda ao longo da cidade. E, claro, as bilheterias ali do estádio do ABC, onde espera-se um grande público, né, uma grande venda de ingressos para a partida deste domingo, 4 horas da tarde, contra o Prudentópolis. Além de expectativa de vitória, este jogo traz para o Foz a possibilidade de classificação antecipada à próxima fase do Campeonato Paranaense. Isso porque, atualmente, o Foz é o sexto colocado com 13 pontos, e o nono colocado é o Atlético com 8 pontos. O Atlético que joga contra a equipe do Maringá hoje na Arena da Baixada às 18h30 da tarde. Dependendo aí da combinação de resultados, o Foz, já se vencer a equipe do Prudentópolis, já garante aí no mínimo a 8ª colocação neste Campeonato Paranaense, ou seja, o passe para a etapa de quartas de final. Neste fim de semana teremos os seguintes jogos no Campeonato Paranaense. O Londrina recebe o Paraná Clube hoje às 4 da tarde no Estádio do Café. O Atlético enfrenta hoje também o Maringá às 18h30 na Arena da Baixada. Amanhã, Foz e Prudentópolis, 4 horas da tarde no estádio do ABC. J. Marusselli e Coritiba no Eco Estádio às 4 da tarde. Às 4 horas também, Rio Branco e Nacional. E no mesmo horário, Cascavel e Operário de Ponta Grossa no Estádio Olímpico, ali na cidade de Cascavel. A classificação do campeonato é a seguinte: até o momento, o J. Marusselli lidera com 20 pontos, Coritiba é o segundo com 19, o Operário o terceiro com 16, Londrina na quarta colocação com 14, o Paraná Clube e o Foz estão aí quinta e sexta colocação, os dois com 13 pontos, o Foz perde no desempate ali no saldo de gols, o Cascavel tem 12 pontos, é o sétimo colocado no Campeonato Paranaense, o Maringá o oitavo com 11 pontos. Na zona aí do chamado Torneio da Morte, Atlético com 8, Rio Branco com 7, Prudentópolis com 2 e o Nacional com nenhum ponto ganho em 8 jogos até o momento. Nacional aí que é, na temporada 2015 no Brasil, o pior time do país, tendo em vista que não conseguiu pontuar e, enfim, apenas derrotas até o momento para a equipe do Nacional. E além desse jogo do Foz, amanhã no estádio da ABC, às 4 horas contra o Prudentópolis, tem também o Foz Cataratas de futebol feminino que estará em campo para defender aí, para buscar a classificação para a semifinal da Copa do Brasil de futebol feminino. No meio da semana, na quinta-feira, o Foz Cataratas, que é o representante do Paraná na Copa do Brasil de futebol feminino, goleou a equipe da União Desportiva de Alagoas em partida disputada no estádio Rei Pelé, em Maceió. E o resultado de 7-0 a favor do time da fronteira no jogo de ida das quartas de final foi construído com 3 gols da argentina Soledad, 2 da atacante Giovanna, 1 de Carol Carioca e 1 de Rafaela. Como nas quartas de final não há possibilidade de eliminação do confronto único, né, em caso de vitória fora de casa, as duas equipes voltam a se enfrentar agora no domingo no estádio Pedro Basso, aqui em Foz, para a segunda partida do confronto direto. Este jogo inicialmente estava marcado pela CBF para as 4 da tarde, mas em função até do conflito aí com o jogo do Foz, né, foi adiado para as 7 da noite como forma de possibilitar que os torcedores que forem até o estádio do ABC possam ir também mais tarde até o estádio Pedro Basso para acompanhar o futebol feminino aqui de Foz. Se confirmar a classificação, e esperamos que assim seja, porque a vantagem é realmente confortável, 7-0 a favor do Foz. Se confirmar a classificação, o Foz Cataratas enfrentará na semifinal uma velha conhecida do time da fronteira, a equipe do Vitória de Santo Antão de Pernambuco, que eliminou o Rio Preto de São Paulo pelo placar agregado de 3-2. Aí já serão as disputas da semifinal da Copa do Brasil de futebol feminino. O Foz Cataratas já foi campeão desta competição uma vez e está aí na briga pelo bicampeonato. Vamos falar também de futebol americano. A equipe de Foz do Iguaçu, o Foz do Iguaçu Black Sharks, viaja neste fim de semana, já está viajando, né? Já está com o pé na estrada para a cidade de Maringá, onde enfrenta amanhã às 2 horas da tarde de domingo no campo do Buracão, lá em Maringá, a equipe do Maringá Pirates pelo Campeonato Paranaense de Futebol Americano. Será a segunda participação, a segunda apresentação dos Tubarões Negros nesta temporada 2015, no jogo de estreia que foi disputado aqui em Foz do Iguaçu. Lamentavelmente, o time foi derrotado pelo Paraná HP de Curitiba e agora busca a reabilitação contra o Maringá, que foi derrotado também na estreia, perdeu fora de casa para o Curitiba Crocodiles pelo resultado de 31-6. Este jogo acontece lá em Maringá, mas você pode acompanhar em tempo real as informações através de um aplicativo especial que foi desenvolvido pela Federação Paranaense de Futebol Americano, o aplicativo Paraná Ball. Ball se escreve B-O-W-L, que já está disponível no Google Play gratuitamente na versão para o sistema Android. Já a versão para o sistema iOS ainda encontra-se em fase de testes. Vamos falar agora das quadras. O time de vôlei masculino de Foz do Iguaçu entra em quadra hoje às 19h30 da noite, não no Costa Cavalcante, mas no ginásio do Morumbi, para mais uma partida da Superliga B de vôlei masculino. O adversário será a equipe da UPS de Brasília, partida que acontece a partir das 19h30, é a última rodada da primeira fase desta competição da Superliga B. E o Foz precisa de uma vitória, né? Até agora o time conseguiu apenas uma vitória na competição, os demais jogos terminaram com um resultado de derrota para a equipe de vôlei masculino aqui de Foz do Iguaçu, que espera contar também com o apoio da torcida ali no ginásio do Morumbi para este último compromisso na primeira fase, valendo aí classificação para a etapa seguinte da Superliga B de vôlei masculino. Vamos falar de futsal aqui nas ondas da CBN Foz, isso porque a equipe de Foz do Iguaçu, que representa, né, a cidade de Foz do Iguaçu na Série Ouro do Campeonato Paranaense, o Foz Cataratas, já está se preparando aí com afinco para a estreia no próximo dia 21 na Série Ouro do Paranaense. Está agendado, inclusive, foi realizado, né, um amistoso contra a equipe da ACF de Cascavel nesse preparativo para a primeira rodada da Série Ouro. Primeira rodada que será disputada fora de casa pelo Foz Cataratas contra o time do Marechal, considerado aí um dos favoritos, né, ao título do Campeonato Paranaense, até pela tradição da equipe de Marechal Cândido Rondon. Sobre este assunto, eu conversei com o Adélio Demeterco, ele que é presidente do Foz Cataratas Futsal, e falou aí sobre os preparativos para esta partida contra um duro rival, o time da Copagril de Marechal Cândido Rondon. Marechal, né? Muita tradição já no futsal brasileiro, time que tem uma estrutura de primeira grandeza no país, no futsal, sempre tem feito bons campeonatos, mas nós vamos com bastante confiança, respeitando a equipe do Marechal, mas um trabalho bem feito com o treinador Flavinho Gomes, com o preparador Marlos Sokolovic e toda a comissão técnica. Eu vejo os meninos bastante motivados e preparados para essa estreia. Agora, o elenco 2015 do Marechal não é o que podemos chamar de desconhecido, até porque pôde ser observado aí durante os jogos da Copa Cataratas aqui em Foz? Sim, nós estivemos acompanhando. É um grupo bastante experiente de jogadores, né? Alguns que já estiveram jogando no Marechal em outras temporadas. Goleiro Doni, que estava no Cascavel, né, que já tem vários títulos de campeão paranaense. É um grande elenco esse do Marechal, é uma equipe forte, mas nós estamos aqui com um trabalho nosso sendo feito, com muita dedicação de todos que estão envolvidos. Os atletas sabem da dificuldade que vai ser essa partida, e vamos lá para enfrentar o Marechal e fazer um bom jogo e buscar uma vitória. A avaliação a respeito aí da Copa Cataratas de Futsal, o time terminou na quarta colocação, né, a competição que reuniu aí 8 equipes aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Qual que é a análise que você consegue fazer, inclusive, a respeito aí da participação do time neste torneio? A nossa avaliação foi boa, Guilherme. Os adversários, né, fortes, uma boa estreia contra o time de São Lourenço, da Argentina, depois uma vitória contra a equipe de Moarama. Na sequência, a vitória contra a equipe de Minas, né? E a derrota na partida que decidia aí, a vaga para a final, né? Contra o time de Blumenau, um time bastante forte, que decidiu o título com o Carlos Barbosa, ficou na vice-colocação. A gente sabe que é um início de temporada, muitos atletas ainda conhecendo o trabalho do Fabinho. Ainda tem muito a ser feito, né? Mas a impressão foi boa, a gente pôde observar que nós vamos ter uma equipe forte para a temporada. Com relação ao time que estará em quadra agora nesta partida do dia 21, alguma nova contratação? Como é que está o elenco? O elenco está formado, nesse momento a gente não tem uma programação para trazer novos atletas. O objetivo é dar um padrão de jogo para o grupo que está trabalhando. Preparador físico é muito importante nessa primeira fase, que a parte física é onde tem maior atenção, junto com o trabalho do treinador Fabinho Gomes, para dar um padrão tático para este grupo. Ainda é cedo, porque é pouco tempo de trabalho para a gente sair em busca de contratações. O que temos nesse momento é um grupo que foi reforçado para essa temporada, com a contratação de alguns atletas já experientes, e se houver a necessidade de algum reforço, isso será feito no andamento do campeonato. Para o torcedor que está nos acompanhando agora, esse primeiro jogo, né, o primeiro confronto aí do Foz Cataratas nesta Série Ouro do Futsal, será fora de casa, mas na segunda rodada o time recebe o adversário Ampere no ginásio Costa Cavalcante. Essa partida ela está marcada para o dia 1º de abril? Como é que está essa tabela? Essa é a data, né? Seria a estreia nossa em casa contra a equipe do Ampere. Essa data deve ser realmente confirmada, né? Já foi divulgada pela Federação Paranaense. Nós ainda teremos um novo contato com a Federação Paranaense para validar todas as datas da primeira fase. mas no nosso entendimento, o que a gente tem realmente é a data do dia 1º do jogo contra o Ampere aqui no Costa Cavalcante. 1º de abril. Opa! Exatamente, 1º de abril, né? É isso mesmo. 1º de abril, portanto, inicialmente essa data marcada para a partida contra o Ampere. A expectativa para este ano aí, mais uma vez, fazer uma boa campanha, conseguir chegar à segunda ou à terceira fase do Paranaense de futsal, né? É, o trabalho que está sendo desenvolvido é esse, é para crescer ao longo do campeonato e, quem sabe aí, chegar a uma semifinal e depois buscar uma final, né? Essas, portanto, as palavras de Adélio Demeterco, ele que é presidente do Foz Cataratas Futsal, sobre essa expectativa aí da equipe que mais uma vez vai representar Foz do Iguaçu na Série Ouro do Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense de Futsal, que é um dos mais disputados e valorizados do Brasil. E segue em andamento até amanhã no ginásio Costa Cavalcante em Foz do Iguaçu, o Mercosul Challenger de Badminton, torneio que está em andamento aqui na cidade de Foz do Iguaçu desde a última terça-feira. 22 atletas brasileiros conseguiram vagas nas quartas de final, que foram disputadas ontem. Hoje acontecem as partidas semifinais. O badminton é um esporte que lembra bastante aí a chamada peteca, né? Os atletas jogam com raquetes, eles batem num objeto que parece com uma peteca tradicional e que é muito popular, especialmente em países da Ásia e da Europa. Aqui em Foz do Iguaçu, mais de 100 atletas estão participando deste torneio. E para as partidas semifinais da fase deste torneio de hoje, né, que estão acontecendo ali no ginásio Costa Cavalcante, já algumas delas já em andamento, temos, vou até contar aqui quantos brasileiros temos nessa disputa. Eram 22 nas quartas de final, temos nessa fase de semifinal a presença de 7 brasileiros. Temos também jogadores belgas, canadenses, dos Estados Unidos, da Turquia, da Itália, da França, de Israel, da Noruega, da região também da Áustria, do Canadá participando dessa disputa, até da Guatemala também um atleta conseguiu chegar à fase de semifinais em cada uma das modalidades deste Mercosul Challenger de Badminton, torneio que termina amanhã no ginásio Costa Cavalcante. Se você tem curiosidade de saber mais a respeito do esporte, fica aqui o aviso, a entrada é gratuita, vale a pena aí prestigiar, conhecer um pouco mais a respeito desta modalidade. E falando de modalidades agora dos Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 devem movimentar a economia do Brasil e aqui no Paraná já estão movimentando, inclusive, várias empresas que serão fornecedoras de artigos para os Jogos. Quem nos traz essas informações direto da CBN Londrina é o repórter Bruno Carraro. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016, sediados no Rio de Janeiro, vai movimentar a economia do país. Mas no Paraná, 56 empresas já estão no fomento do evento e vão oferecer produtos e serviços ao comitê organizador dos Jogos. Segundo o coordenador nacional do Sebrae no Pódio, Francisco Marins, a previsão é que o evento gere gastos de R$3 bilhões e 10% desses valores vão ser de produtos e serviços e as empresas vão receber o apoio para conseguirem atender a demanda. Buscamos em todo o país micro e pequenas empresas, potenciais fornecedoras para atender a essa demanda. Quando a gente identifica essas empresas, a gente então aplica um diagnóstico empresarial para saber o momento de gestão que se encontra aquela empresa para que ela possa ser qualificada ou não. Depende do estágio de gestão que ela esteja naquele momento. Existem dois indicadores, um indicador de gestão e um indicador de sustentabilidade. No diagnóstico, a gente aplica essas micro e pequenas empresas em todo o país de maneira gratuita, nós vamos ver se ela está bem na gestão de finanças, se ela está bem em planejamento estratégico, em administração de recursos humanos, né, se ela consegue formar bem o preço de venda, se ela consegue fazer uma boa negociação. Se no diagnóstico a gente perceber que isso não é uma verdade, nós então aplicamos o programa de qualificação do Sebrae, cujos conteúdos dos cursos e consultorias envolvem esses temas. Além disso, ainda tem os indicadores de sustentabilidade, porque esses dois mega eventos, eles vão trabalhar com o conceito de sustentabilidade. Quando a gente também percebe que ele não apresenta um indicador de sustentabilidade, o Sebrae entra com a sua consultoria tecnológica por meio de um programa que a gente tem que se chama Sebrae Tech. E aí o Sebrae financia 80% do valor dessa inovação tecnológica e o empresário só entra com 20%. Ou seja, Nós fazemos um trabalho total para que a empresa esteja pronta, esteja preparada para fornecer para o Comitê Rio 2016. O SEBRAE já fez o pré-cadastro junto ao comitê organizador de 3.300 empresas de todo o país, em estados como Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e São Paulo. A empresa com maior sucesso nas negociações do Paraná fica no norte do estado. A Bonelesca, que já foi responsável pela produção de bonés oficiais da Copa do Mundo de 2014, vai ficar responsável pela produção de 300 mil novos bonés para o Rio 2016. Segundo a diretora de confecções da empresa, Silmara Michelin, a previsão é de um investimento de R$ 300 mil para a compra de maquinário, além de aumentar em 20% a contratação de profissionais. Nós estamos produzindo e entregando desde agosto do ano passado. Só que uma produção ainda pequena, uma entrega ainda pequena, porque a gente acredita que agora, a partir do segundo semestre desse ano, que haverá mais divulgação, haverá mais interesse do público em adquirir os produtos. Agora, a autoprodução mesmo vai ser mais no final desse ano de 2015. Ainda de acordo com Francisco Marins, coordenador do SEBRAE no pódio, 90% dos setores de empresas que oferecem produtos e serviços do país vão ser alcançadas pelo evento com uma participação significativa para a economia. São vários segmentos, estamos falando de quase 90% dos segmentos da economia do país, que você imagina que planejar uma Olimpíada e Paralimpíada não é uma coisa muito, muito fácil, muito tranquila, né? Então você vai desde aluguel de animais até compra de camas, até aluguel de barcos, né? Você tem uma série de itens da economia para poder trabalhar. O que a gente vem sempre recomendando para as micro e pequenas empresas é que no caso desse segmento, né, porque não tem um grande porte, que elas se veem dentro de um setor como parceiras e não como concorrentes. Veja, se eu recebo uma quantidade grande de itens, de produtos, para que eu possa me candidatar ao fornecimento, certamente se eu me juntar a outra micro pequena empresa, a outra empresa do meu segmento, eu vou ter muito mais chance de conseguir viabilizar essa venda para o comitê. Lógico que isso não é exigência, são apenas dicas que nós apresentamos, sempre de acordo com a quantidade de itens que eles nos apresentam. Uma outra questão muito bacana dentro do programa SEBRAE no Pódio é que nós já entregamos também para a micro e pequena empresa participante uma codificação internacional que é a codificação é UNSTSC. Para traduzir assim bem, para tropicalizar, né, a tradução, é como se fosse um KNAI internacional. Todas as empresas brasileiras podem ter muito mais do que um KNAI. Mas nós estamos falando de dois grandes eventos internacionais e esse evento as Nações Unidas exigem essa codificação UNSTSC. Então nós pegamos esse Código Nacional de Atividade Econômica das nossas empresas e fazemos uma adequação essa, que ela é internacional, para essa codificação. E a gente deixa também mais esse legado econômico para as micro e pequenas empresas. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão ser realizados de 5 a 21 de agosto do próximo ano no Rio de Janeiro, que deve receber mais de 10.500 atletas de 205 países. Repórter Bruno Carraro. 10 horas e 27 minutos. E começa neste sábado em Foz do Iguaçu o Campeonato Municipal de Futebol 7, uma competição organizada pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu, com abertura oficial a partir das 7 da noite no campo de gramado sintético ali na Vila Cenova. Está programada a participação em um desfile com as 50 equipes participantes e na sequência a partida de abertura entre o Xerife Futebol Clube e o Vila Real, encontro válido pelo Grupo F. Eles fazem então o primeiro jogo do campeonato. Na sequência, União, Vila C e Vila Miranda abrem as disputas do Grupo G, campeonato aí de futebol 7, que continuará aí pelos próximos meses aqui na cidade de Foz do Iguaçu, participação de 50 equipes neste torneio. E já falamos do Campeonato Paranaense, né, da rodada prevista para este fim de semana. Vamos fazer brevemente aqui um repasse a respeito de outros estaduais, os jogos marcados para este fim de semana. Campeonato Paulista, o Corinthians joga contra o RB Brasil hoje às 4 horas da tarde, partida que você ouve ao vivo aqui na CBN Foz. Na sequência, o Santos joga contra o Marília às 6h30 também. Você acompanha essa partida ao vivo aqui na CBN. Palmeiras joga amanhã às 11 horas da manhã contra o 15 de Piracicaba e o São Paulo joga em Campinas contra a Ponte Preta às 4 horas da tarde. Esse aí os jogos previstos, né? Os jogos previstos para os times considerados grandes lá de São Paulo neste fim de semana. O Flamengo no Rio de Janeiro pelo Campeonato Carioca joga contra o Tigres neste sábado às 4 horas. O Vasco enfrenta o Nova Iguaçu amanhã domingo às 4 da tarde. O Fluminense enfrenta o Macaé às 6:30 fora de casa amanhã domingo. E o Botafogo joga contra o Resende também 6:30 de domingo no estádio do Engenhão. No Campeonato Mineiro, a equipe do Atlético Mineiro enfrenta a URT às 4 horas da tarde de domingo no estádio Independência. E o Cruzeiro joga às 7:30 da noite contra o Mamoré. Também, nesse caso, do jogo do Cruzeiro será na quarta-feira, dia 25. Quem entra em campo neste fim de semana pelo Campeonato Gaúcho é o time do Grêmio, que enfrenta hoje às 6:30 a equipe do Cruzeiro lá na Arena do Grêmio. O Internacional joga amanhã às 4 horas da tarde contra o Brasil lá no estádio Bento de Freitas em Pelotas. Chegamos ao final do programa CBN Foz Esportes deste sábado, dia 14 de março de 2015. Os trabalhos técnicos de Wesley Carvalho. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. E lembrando que amanhã a jornada do futebol CBN será apenas pela internet. Você acompanha os jogos no cbn.com.br e ao longo do dia uma cobertura jornalística especial sobre os protestos marcados para o dia 15 de março em território brasileiro. Na sequência tem o repórter CBN. Na volta, não deixe de conferir a estreia do programa CBN 50+, aqui na rádio que toca notícia.